história preta. O que ouviu falar pra falar de preconceito? O que ouviu falar quando fala sobre os pretos? Racismo na rua, na esquina, na sua. Agir na cara dura, efeito brancura. O que ouviu falar? Tratamento exclusivo. No supermercado, segurança ativo. Será se eu me incomodo? Será se é minha cor? Esse pejorativo fortalece ao opressor. Aí, eu vou chegar no meu estilo. Barbudo, dread, nego velho, o que é aquilo? Tem muita gente e uns PM, sei lá qual é que é a porra das patentes. Eu vou passar, quero ver o que ele sente. Olhar pra tese, na pele o preto sente. Concretizar o que eles têm em mente. Me aborda, me quebra, me joga numa cela. E põe o teu racismo, seu monte de merda, diante de um juiz de menos de 30. Vê lá, pele clara, nada sobre a vida. Um porra desse, julgar a minha trilha. Vem lá da Europa, o sequestro se amplia. Versão Ku Klux Klan da América Latina. Vou daquele jeito, no caminhado, malandreado, herdei do antepassado. Opa, o que houve? Eu sou suspeito. Aquela branca agiu com preconceito. Será se eu fosse branco ela agia desse jeito? Chegar na loja, eu e WG, vamos testar quem que ela vai atender. Quem é primeiro, se é eu ou se é você? O racismo se estampa, mostra a sua cara. Senti o peso, o afronto, a rajada. Curriculado, pro trabalho. Da escravidão, capitalismo ampliado. Sei qual é o jeito, eu sei qual é o conceito. Pra qualificado que vem de povo preto. Eu vou falar, os pele clara, sempre lembrar. Mais de 500 anos na frente tu está. Tua obrigação é pra trás, sempre olhar. Se houver mancada, fico cabreiro. Não sei qual é a dos brancos mesmo. Vou numa rua de manhã, sozinho. Uma criança branca cruzou o meu caminho. Retornou, em frente eu fui seguindo. Imaginando, andando, refletindo. Enquanto as faces brancas se esconde o racismo. Se não imita os brancos, eu sou suspeito. Tô nem aí, eu prefiro o jeito preto. Tô no reggae, favela. Foi pro samba, raiz que foi buscar. Foi pro rap, cooptação não dá. Tira essa história dos brancos ostentar. 13 de maio, aí, vou te falar. História branca, preto e preto limitar. Limita o professor, atinge as crianças. De pele escura, com a mentira branca. Senta aqui, senta ali, o que foi? Vamos falar dos brancos, como foi? Tô no asfalto, no pedal, de camelo. Não é ninguém aí, sou eu mesmo. Ei negão, ei moreno, isso aquilo. Eu não me encaixo nesse pejorativo. Fecha a cara, olha e vejo tratamento bem sutil. Pra chamar um preto. Ei rapaz, pra um cara branco. Ei negão, pra um cara preto. Tá vendo o jeito, racismo e seu conceito. De pejorativo em cima de povo preto. Pra todo trajeto que faz, preto suspeito. Pra todo racismo dos brancos, eu sou avesso. Tem a minha versão e é de conceito preto. Tem uma parada aí que os brancos querem falar de igualdade. Fala o seguinte: vocês ficam 500 anos atrás e a gente 500 anos na frente. Vocês vêm de negreiro, lá da Europa no porão, e a gente vem no convés. Vocês chegam aqui e vão ser chibateados, chicotados, essa porra toda. Aí a gente pode falar de igualdade, mas a gente na frente. Aí vocês vão pro tronco e tem mais. Vão sofrer todo o latrocínio que vocês fizeram, todo o sequestro que vocês fizeram. Aí a gente pode falar de igualdade, depois que vocês sentir o gosto que foi passar por isso aí. E o que é a sequela de ainda estar passando por isso. Isso é fruto do pan-africanismo do afronto. História preta, sua versão.